o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Essa é boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na sua RioSulRádio.com. Já quase 2 aninhos, não é mesmo, Marquinhos? Hoje já virou, já, né? Já foi dia 13, né, cara? Eu que tô perdido no tempo aqui, cara. Aliás, perdido no tempo, não, perdido no espaço. É. Sexta-feira, 13. Ó, sexta-feira, 13 de agosto de 2010, hein, cara? É, tivemos a presença do Jason, do Fred Krueger. Foi maneiraça aqui a inauguração da rádio, cara. Na boa, tá? Bom, tirando a brincadeira de lado, aí são 2 anos de Rio Sul, riosulrádio.com. E o Classic Rocks também nasceu quase junto com a Rio Sul também. Em outubro, a gente vai fazer 2 anos e espera. Já falei pra vocês aí no último programa da semana passada, dos especiais, né? Vamos ver se eu me lembro. Jimi Hendrix, Uriah Heep. Ih, rapaz, agora o bicho pegou. Você tá rindo, né, cara? Não é? Muita música na cabeça, cara. Deep Purple. E tá faltando um que eu vou lembrar depois. Jimi Hendrix, Deep Purple, Uriah Heep. Aliás, o último ficou pra vocês decidirem, né? Mandando aqui no Facebook aqui, entre Alice Cooper e Aerosmith. Vocês é que vão decidir, tá? Eu votaria no Alice Cooper, mas vocês é que vão decidir. Bom, gente, ó, hoje tem bandas que eu tenho certeza que algumas pessoas não devem conhecer, como Motley The Hoop, né? De repente não conhece. Queensryche, eu acho que a maioria já deve conhecer. Quiet Riot, deve conhecer também, a banda que revelou um dos maiores guitarristas de todos os tempos, o Randy Rhoads. E a banda Crocus, uma banda suíça. É, quase um cover do AC/DC. A voz do vocalista é quase idêntica do Brian Johnson e do Bon Scott, que faleceu anteriormente, né? Bom, a gente vai começar então com o Motley The Hoop. Essa banda aí, quando se apresentava ao vivo, cara, eles deviam ter muita grana, então saiu no prejuízo, porque o tecladista quebrava o piano inteirinho, cara. Não, quebrava mesmo no palco o piano. Desmontava, ficava tudo desmontado. Ou então, não sei, cara, então era um só montado lá só pra isso. E eu tenho uma banda aí, que depois eu vou dizer o nome, que fazia isso, né? Jerry Lee Lewis, dos anos 50 e 60, ele chegava, tocava fogo, tocou fogo no piano uma vez. Mas aquilo era uma porra louca mesmo. Tá vivo até hoje, não sei como, cara. Não sei como, isso é que eu digo. Bom, gente, já vamos começar com Motley The Hoop, um álbum gravado em 75, cara. A gente vai ouvir By Tonight. Vamos lá. I'm gonna find you. nice. Be my friend, just once or twice. Bad. Oh, that's a shame. Come on over here. aí, cara. Eu sou fã da banda, não posso falar nada, né, cara? Motley the Group, né? Ripley. É isso mesmo. Você ouviu aí dois álbuns, um de 75 e outro de 76. Não dá como, cara. Você começa a escolher, não, vou pegar uma música só desse álbum. Aí você fica, não, essa música não pode estar fora, essa aqui também não. No final acabou sendo dois álbuns só, mas tem muito programa pela frente, a gente vai tocar muito Motley the Group pra você. Você ouviu então Storm, né? Olha só, Collision Curse, It Takes One to Know One. Nossa, It Takes One to Know One. The Great White Wall, Love Now, Monte Carlo e By Tonight. É o Motley the Group. Valeu? Gente, ó, a gente vai pro break e volta em sequência, na sequência com Quiet Riot. Já pra você, não sai daí. Classic Rocks. É isso aí, cara. Até as 4 da tarde você vai se vingar da sua vizinha. Eu já não aguento mais ouvir Eu Quero Tchu, Eu Quero Tchá. Pelo amor de Deus, eu peguei a gripe do Michel Teló, cara. Aquela do Ai Se Eu Te Pego, ela me pegou, bicho. Fiquei 9 dias de cama, mano. Fala sério. Aí, meu. Não, deixa quieto. Não vamos nem falar nisso aí, tá bom? Já que a gente tá pra tocar aqui o Quiet Riot, essa banda aí, quem revelou? Essa banda é o Randy Rhoads, que mais tarde o Ozzy Osbourne chamaria pra banda dele, tá? Morreu quando tocava com o Ozzy, aquele lance de desastre avião que eu contei pra vocês aqui a história, lá na fazenda do Ozzy. Só que foi no Quiet Riot que o Randy Rhoads começou. Tanto que quando o Ozzy queria um guitarrista, falaram pra ele, vai assistir o show do Quiet Riot. Eu tenho certeza que você vai gostar do vocalista, do guitarrista. E não deu outra. Aí depois eu contei aquela história. O Ozzy marcou um encontro com o cara, aí o Randy Rhoads chegou, pegou a guitarra sem estar plugada, dedilhou a guitarra, falou, deixa eu ligar. Aí o Ozzy falou, não precisa não, que você já está contratado. Só no dedilhar ali, mesmo sendo unplugged, Ozzy sentiu que o cara era fera e realmente foi fera nisso aí. Muitos consideram o melhor guitarrista do Ozzy. Bom, vamos lá então com o Quiet Riot, começando com Bang Your Head. Vamos lá. Classic Rocks. We'll be right back. change my mind. Keep it up all night, baby. Call the shots. Thought it was me. I guess it's not. Yeah. é, fechamos ao vivo com Let's Go Crazy. É, Let's Go Crazy, vamos ficar loucos. É, Let's Go Crazy, não precisa falar nada dessa banda, né? Let's Go Crazy é outra música, ó. É o sucesso do Slade. Mama, You're Crazy Now. Mãe, nós estamos todos doidos agora, tá? Olha só, Come On Feel The Noise também do Slade. É, Calling The Shots. Olha, Party All Night, The Wild and The Young. E a primeira foi Bang Your Head. Aí, aliás, falando em Slade, na semana que vem você vai, eu vou fazer aqui um Slade ao vivo pra você do ano 72, quem tem esse álbum vai ficar chatado. Quem não conhece vai ficar pô, é o famoso pô. Não, é o pô que continua, né? É, eu não vou continuar aqui, não vou baixar o nível do programa aqui, entendeu? Bom, você ouviu aí Quiet Riot, a gente vai pro break e volta com Queen's Right, cara, daqui a pouco. Aliás, o último álbum do Queen's Right, a gente volta. É isso aí, cara. Classic Rocks. Os clássicos do rock aqui, como diz o nome do programa. E, ó, põe clássicos nisso aí. Tem tanta coisa boa ainda pela frente. Vocês nem imaginam. Não só hoje, não. Nos próximos programas. Que você nem imagina o que você vai ouvir, cara. Seu conhecimento musical vai crescer muito. E é sempre bom você saber das coisas, não é mesmo? Olha, Queen's Right. Ó, o último álbum lançado agora em 2011. O guitarrista saiu, o vocalista saiu, tá? Brigaram com a banda, saiu. E tá uma briga na justiça entre a banda e o guitarrista pra quem vai usar o nome. É sempre assim quando sai. Se o vocalista sai, ele quer o nome da banda. E estão brigando aí, estão começando a soltar os pôs de um do outro. Cara, tá uma sujeirada. Tá uma sujeirada que vocês nem imaginam, tá? Um falando mal, aí começa, sabe, lavar a roupa suja aí, sem ser em casa, todo mundo fica ouvindo. Aí não dá, tá? Mas é isso aí. Estão procurando um novo guitarrista, um novo vocalista. Isso é que é difícil, cara. Quando uma banda pede um vocalista, é a cara da banda. É difícil pra caramba eles acharem um outro. A não ser que eles sejam largos, como o CDC, né? Perdeu o Bon Scott e Brian Johnson tem a mesma voz. Aí é brincadeira, né? Tanto que o Queen até hoje não voltou por causa disso. Paul Rodgers tentou, mas sem desmerecer o Paul Rodgers, não dá, né, cara? Substituir Fred Mercury não dá. Esse álbum aí, ó, Dedicated to Chaos, foi lançado agora em 2011, ano passado, 2011. É o último álbum com o antigo vocalista ainda. Depois é que saiu essa brigaiada toda aí que eu tô contando pra vocês aí. E eles vão lançar um novo álbum. Tô dizendo que vão. Vamos ver o que vai dar. Vamos lá então, ó. Queen's Right. Começando com Get Started. Vamos lá. Classic Rocks. Let's go. mean you watch me? Baby, take his heart, make some music. aí, ó, Queensrÿche. Queensrÿche. Aliás, no último programa Death Metal Show, dessa nova temporada aí, eles fizeram uma brincadeira. Brincadeira não sei, não. Eu achei que era brincadeira. Pegaram o Queen e o Queensrÿche. Então, pessoal, sempre fazia Chowdown, eles chamam o quadro. Chowdown. Você escolhe qual o melhor. Quando eles levam, por exemplo, o David Coverdale, eles pegam dois álbuns do Whitesnake, que é do David Coverdale, pra galera votar, eles a votarem, pra escolher qual o melhor álbum. E dessa vez, Queensrÿche e Queen. Ah, brincadeira, né? O Ingo Malmsteen tava lá junto com eles já sendo entrevistado, e até riu dos caras, fez isso de brincadeira, né? Ele falou, vocês estão de brincadeira comigo, né? Queensrÿche e Queen, é lógico que deu Queen, cara. Na boa, sim. Desmereceu Queensrÿche. Mas tudo bem. Olha, você ouviu a ideia Loving You? É, do jeito que escreve aqui, ninguém ia conseguir falar. Loving You, The Lie, olha só, I Take You, olha, Retail Therapy, Hire, Hotspot Junkie e Get Started. A gente vai pro break e volta com uma banda suíça, cara. É isso mesmo, Krakus. Daqui a pouquinho pra você. Classic Rocks. Classic Rocks. Olha aí, a última sequência. Cara, essa banda aí eu fiquei conhecendo. Eu sempre já falei aqui várias vezes que eu entrava numa loja de disco. Eu não ia com o disco que eu queria comprar na cabeça. Às vezes. Muitas vezes. Eu ia ficar olhando, cara. Eu era rato de discoteca mesmo. Ficava olhando lá. E essa banda Crocs tinha uma capa muito doida. Eu não me lembro direito qual é a capa desse álbum. One Vice at a Time, o nome do álbum, de 82. Eu não me lembro. Só sei que. Não sei se essas dois carros colidiam os impérios, os dois carros assim, fazendo um triângulo assim, numa batida. Eu acho que é essa a capa. Eu olhei a capa e falei, nossa, muito louca essa capa, vamos ouvir. E assim ia. Foi assim que eu conheci o Kiss, foi assim que eu conheci um monte de banda. Eu olhava a capa, se tivesse uma capa escrota, eu ia dançar. Mas sempre fui rato de discoteca mesmo, sempre tinha uma pilha de disco, né? Você lembra do Diniz aqui, né, Marquinhos? Quando eu chegava lá, o Diniz já pegava um banquinho pra mim, toma o fone, fica à vontade, mas também eu comprava uns 10 álbuns mais ou menos, né? Ele gostava. Bom, é a banda suíça. É, não achava ruim, não. A banda suíça Krakus. Você vai ouvir, ó. Olha, não é AC/DC, hein? Eu juro pra vocês que não é AC/DC. Vocês vão ver a semelhança vocal dos dois vocalistas. Vamos lá, a gente começa com Long Stick Goes Boom. Vamos nessa. Classic Rocks. E aí, cara, eu duvido que você vai dizer que eu não gostou do Crocus. Brincadeira, né, cara? É quase... Aliás, o Quiet Riot também tem... O vocalista do Quiet Riot tem uma semelhança vocal também com o Brian Johnson. Incrível, cara. Então tá aí, ó. Você ouviu Rock and Roll, American Woman, do Guess Who. É dos anos 60, 70. É, o Guess Who, cara. Do Guess Who saiu o Randy Beckman e o irmão dele, que fizeram Beckman Turner Overdrive. Pra você ver como é que as coisas vão desenrolando, né? E American Woman é a música mais conhecida do Guess Who na época. E essa versão ficou muito 10, cara. Rolou também Save Me Down the Drown, olha só, To the Top, Playing the Out Loud, Bad Boys Rag Dolls e a primeira, Long Sick Goes Boom. Pois é, gente, chegamos a mais um final de mais um Classic Rocks. Hoje é sabadão, você já sabe, se for dirigir, não beba, meu amigo, mas não beba mesmo, tá? Faça isso por quem tá do seu lado, por quem gosta de você. Se você não gosta de você, pensa em quem gosta, tá? E leve aquele chato, aquele pentelho, aquele que enche o seu saco, que não bebe, leva ele pra balada, cara. Só que larga ele na mesa e vaza, só aparece no final. Certo? Bom, pra vocês um bom sabadão, semana que vem tem mais. Valeu. Classic.